Na cidade de Pardinho, quando a noite se acorreu da morte do Ferreirinha, todo o povo entristeceu. Acabou-se o peão de fama que nesta banda nasceu. O Marzinho comentava o fato que aconteceu. Nisto foi entrando um peão e a conversa interrompeu. Vocês estão muito enganados, Ferreirinha não morreu. Aquele ambiente triste nesta hora se alegrou. Houve um grito de festa e o peão continuou. Eu venho trazer notícia que o Ferreirinha mandou. Estive junto com ele neste dia que passou, conversando neste assunto, ele mesmo me contou. Como foi que seu colega naquela noite enganou? Campou dois praiadinhos quando os dois se apartou. Ferreirinha foi no rastro de um mestiço que arrigou. No passar por um caminho, um homem morto ele encontrou. Seu cavalo ali do lado, Ferreirinha já pensou, pra saber a residência do homem que ele encontrou. Apeou do redomão e no cavalo amontou. Seu colega veio atrás e conheceu o redomão. Mais de perto viu um vulto daquele homem no chão. Já não pensou em mais nada no momento de aflição. Amarrou ele na sela do seu cavalo alazão, pensando ser Ferreirinha, saiu na escuridão. Foi deixar numa igrejinha, alarmou a população. Depois de toda a história, o peão esclareceu. Muita gente duvidou que tudo isso aconteceu, mas o berro de um mestiço nesta hora estremeceu. O repique de um berrante a cidade emudeceu, pelo toque que se ouvia o povo reconheceu. Tá confirmada a notícia, Ferreirinha não morreu.